All right, men, it's time for the big test. Let's hope it works. All right, two. This is the test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. The broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para contagem de 8 segundos. Pessoal, eu vou começar o programa de hoje lendo um editorial que se chama Justiça. Tem coisas que não dá mesmo para entender. Como o futebol brasileiro conseguiu ser 5 vezes campeão mundial, sobrevivendo a tantos escândalos? E como conseguiu sediar mais uma Copa do Mundo no meio de tanta lama? Simplesmente, isso não dá para responder. Como também não é possível responder porque tem coisas que só acontecem com certos times, não só com o Botafogo. Eu vim de uma cidade que respira futebol, que adora futebol. Juiz de Fora tem um time que orgulha essa cidade. Como explicar ganhar um título de Série D calando 40 mil vozes em Recife e sendo aplaudido de pé pela torcida adversária? E como explicar também ganhar todas as partidas no Mineirão em um só ano na década de 60, batendo todos os times da capital mineira? Ora, são marcas que só o Tupi detém. Por isso, é inadmissível aceitar que um massagista, que estava lá só para atender um jogador machucado, tirasse um gol certo e aquela que poderia ser a classificação Carijó para a fase seguinte da Série D brasileira. Sim, a Aparecidense se classificou, pelo menos por enquanto, mas de maneira suja e inaceitável. Ao Galo, só resta o consolo de apelar para a justiça, que, por vezes, para o Tupi, é a sá cega. É totalmente inacreditável que o futebol brasileiro, insisto, no alto de 5 títulos mundiais, ainda aceite uma coisa dessas. Não se pode vencer com falcatruas, meus amigos. A Aparecidense usou uma falcatrua para vencer. Se sabe que o gol nunca virá, já que corpos estranhos evitando tentos dá em falta, pela regra do futebol. Se sabe também que o massagista, apelidado de Esquerda, não será preso porque nada consta no Código Penal em matéria de crimes lesa futebol. Esperemos, porém, que o STJD decida pelo que é mais justo. Decida pelo que é mais certo. Embora eu acredite que o que é mais certo seria marcar um outro jogo. É opinião minha. A Série D do Brasileirão é marcada por momentos pitorescos como este, que podem até suspender a competição por não se sabe quantos dias. Mas não é isso que eu quero ver. Eu pelo menos quero que vença a justiça. Eu insisto, quero que vença a justiça. Não Tupi, não Aparecidense, mas a justiça. E o justo seria um novo jogo. Porque deixar a Aparecidense ser classificada com falcatrua e malandragem não é somente uma derrota do Tupi. É uma derrota do futebol. É uma derrota do bem. Eu dedico esse texto a todos os torcedores do Tupi que até agora, e assim como eu, estão pasmos pelo que aconteceu ontem. Nada vai explicar. Só o tempo vai dizer quem tá certo. Minha gente, o segundo VHS desse dia 8 de setembro de 2013 está no ar. Bom domingo a todos. Muito boa tarde, ouvinte da Ultra Web Rádio, vamos chegando! Meio-dia, 9 minutos, eu sou Flávio Barbosa e estamos começando a segunda edição do VHS, o segundo programa VHS. Que bom que você está comigo, iremos juntos até 3 horas da tarde e hoje com muitos eventos e acontecimentos especiais. Hoje é domingo, dia 8 de setembro de 2013. Fundadas as cidades de São Luís, do Maranhão e Vitória, um grande abraço para esta cidade. Nasceram nesse dia Peter Sellers, David Arquette e morreram nesse dia, entre outros, Richard Strauss, compositor e maestro alemão, aquele do Danúbio Azul, e José Gomes Pinheiro Machado. Olha, hoje teremos muita coisa boa, teremos Você Faz Parte da História, teremos um jornal dos jornais mais ou menos ao estilo do VHS com o Hélio Júnior, falando coisas que não tem nada a ver, uma espécie de Você Faz Parte da História misturado com o Jornal dos Jornais, no nosso arquivo do humor. Teremos muita música boa, por exemplo, teremos Raul Seixas, Fagner, Gal Costa, Chicago, Brenda Russell. Teremos Ivan Lins, Steve Wonder, a banda Camel, Placa Luminosa, etc, etc, etc. Mas a grande atração deste VHS, minhas amigas e meus amigos, é uma menina que fez muito sucesso como jornalista esportiva, passou pela Band, passou pela TVE, passou pela CNT, fez enorme sucesso enquanto estava na Rede TV e hoje faz mais ou menos isso daqui. Agulha, por favor. Nossa, eu... esqueci tudo que eu ia te dizer. Eu cheguei aqui nesse lugar querendo dizer tanta coisa que estava aqui no meu peito, guardada. Só que agora que eu cheguei, foi tão difícil chegar aqui, sabia? Foi tanta batalha. Que agora que eu consegui, me deu um branco. Será que eu sou eu ainda? Será que eu sou aquela pessoa que queria chegar aqui? Ou será que eu já sou outra pessoa agora? É porque antes eu era a pessoa que queria chegar, que estava na luta. Agora eu sou a pessoa que já chegou. Talvez por isso eu não tenha mais necessidade de falar aquilo tudo que eu estava precisando dizer. Muitos políticos agem assim, né? Eles querem tanto chegar lá no poder, fazem de tudo para conseguir chegar lá. Mas o objetivo é só chegar lá, né? Talvez por isso quando eles chegam no poder, não sabem mais o que dizer. Deve ser por isso que eles não cumprem as promessas que fazem, né? Não importam as promessas. Elas são apenas os meios para chegar no poder. Quando eles já estão lá, eles esquecem as promessas. Não é assim? Mas eu não esqueço. Eu não sou político. E eu não prometi nada. Te prometi alguma coisa? Eu só queria chegar aqui. E eu cheguei. E eu vim aqui. E disse esse texto. E quer saber? Era isso mesmo que eu vinha fazer aqui. É, era isso mesmo. Era isso mesmo, Cris, que você veio fazer aqui. Pois bem, Cristina Lira Fialho, ou pode chamar de Cris Lira, é a minha entrevistada no VHS deste domingo. Não percam, hein? Daqui a pouco, daqui a dois blocos, uma entrevista super legal com a Cris Lira. Ela vai falar o que está acontecendo com ela, como ela virou atriz, vai relembrar um pouco da sua carreira, enfim. Não percam, hein? Daqui a pouquinho, mais ou menos 1h30, você vai ouvir a entrevista com a Cris Lira, ok? Mas chega de blá blá blá e vamos começar a festa? Então é o seguinte. Nesta semana faleceu o colunista da Folha de São Paulo, que depois passou por vários jornais, o carioca Telmo Martino, que deixou muitas saudades até para os fãs. Na década de 80, a banda Joelho de Porco prestou-lhe uma singela homenagem com a música Telmo Martírio, claro, não pode falar diretamente o nome, vai que ele fique pé da cara. Pois bem, e é com essa música, esse não sucesso, como diz o Reinaldo, que a gente abre o programa de hoje. Com vocês então, para abrir o programa, Joelho de Porco com Telmo Martírio, 12:30, uma ótima tarde de domingo a todos, eu sou Flávio Barbosa, o VHS, meus amigos, só está começando. Yeah. assistente educado. Quando eu leio a coluna, eu babo, babo até morrer. O Telmo é punk brabo, pode escrever. E quando ele vai para o Rio de Janeiro, só quer jogar bridge com o velho marinheiro. Quem ele critica se sente um horror. O Telmo é punk brabo, sim senhor. E todos dizem martírio, martírio. Esse cara é o que eu quero ser. Diz o Telmo martírio, martírio, martírio. É o que o bom punk deve ler. Diz o Telmo martírio, martírio, martírio. Não engorda e não faz crescer. E é quem dá as dicas pra você. Isto sim é rádio. Not whole, instead with none.

And maybe the old songs will bring back the old times. Maybe the old lines will sound new. Maybe she'll lay her head on my shoulder. Maybe old feelings will come through. Maybe we'll start the cry. It's been too many hours I've wasted staring at the phone. Sweet old songs, I'm counting on you to bring them back to me. I'm tired of listening alone. Maybe the songs will bring back the old times. Maybe the old lines will sound new. Maybe she'll lay her head on my shoulder. Maybe old feelings will come through. Or maybe we'll start the cry. Bring serviu. Mira, vento, sopra, continente, nossa América serviu. Mira no olhar, um riacho, cacho de nuvem no azul do céu a rolar. Stay twice. yeah. Do you want to tell me? You got to tell me. Say it, say it, say it. Essa é a banda Epa, vamos de novo. Esta é a banda britânica Ultra. Não é coincidência, não. É uma banda britânica que existiu de 1990 a 2011, mas que só fez sucesso aqui no Brasil com esta música, que na Inglaterra acabou flopando, mas na Itália, no Oriente Médio, na Austrália, chegou ao número 1. Essa música se chama Say It Was. E antes a gente ouviu Lula Barbosa, Placa Luminosa e Tarancon com Miraíra. Esta música foi a vice-campeã do Festival dos Festivais em 1985. Barry Manilow, The Old Songs. Wagner com um grande sucesso, Deslizes. Quem nunca deu uns amassos ao som dessa música? Billy Preston e Syreeta Wright com With You I'm Born Again. E abrindo o programa de hoje, Joelho de Porco com Telmo Martírio. Fica aqui a nossa homenagem, os nossos sentimentos à família de Telmo Martírio, ou melhor, Telmo Martino, colunista da Folha de São Paulo, que partiu esta semana. Nesse momento, 12:38, vou mandar aqui um grande abraço para o meu grande amigo Ivan Bruno, ele que ontem estreou na narração da Conexão FM, passou muito tempo na Bradesco Esportes, foi narrador, apresentador, enfim, fez um monte de coisas, mas determinou que, com a crise do grupo Bandeirantes, que chegou a hora de voar para outros ninhos, e ontem estreou na Conexão FM. Um grande abraço para ele e sucesso na nova empreitada. Vamos agora para um rápido bloco comercial e já já nós voltamos com os fatos históricos que marcaram a humanidade, mas há muito tempo atrás. No Você Faz Parte da História, nós voltamos já com o VHS. Eu sou Flávio Barbosa e você está na Ultra, porque você já sabe, isto sim é rádio. Até já, pessoal. Vem, abre seu coração. Você é um de nós e traz sua emoção. Nesta quarta, o verdadeiro show da nossa música, especial sertanejo. Ao vivo a presença de Maurício Mauri, Vanusa, João Mineiro e Mariano, Guilherme Santiago, Os Serranos, Gilberto Gilmar, Eliana de Lima. Especial Sertanejo, apresentação Donizete, nesta quarta, 9:30 da noite. Vai começar, começar, começou. Pediu, recebeu, a galera gostou. Abriu, preparou e lançou no vazio. Tava Alma Brasil. Yeah! A caixa é uma grande cerveja. Foi pra lá, foi pra cá, entrou de carrinho, entregou de bandeja, lançou na grande área. Olha o ladrão! Meu chapéu conferiu! Tapa Alma Brasil! Caixa é uma grande cerveja! Tapa Alma Brasil! Beba com moderação! Tá, tá, tá, tá na hora! Faça, vale tudo agora! Sou o primeiro cartão de crédito que serve pra sacar, depositar e pra tudo foi este. Aí surgiram outros, até parecidos, mas só Orocard é do Banco do Brasil. Assim como eu posso fazer a maior chanchada, mas se não sou hoje, carinho. Orocard, quem tem, vale ouro. Beijo. Country Latina apresenta Só Pra Leve. Não perca a forma, menina jeitosa. Sensação, rebola, queijo, batata, cebola, um beijo nela, leve, light, a sopa da estação. Sopa leve, emagrece mesmo. Perca peso e não perca o verão. Ah! E na novela das oito, Joana entra para o convento. Você cumpriu a promessa e agora o que será de mim? Eu digo ou não digo? Tá se brincando? Depende muito da intimidade que você tenha confinado, né? O macaco tá certo. O Planeta dos Homens. Neste bom domingo, 6 da tarde. Agora faltam 17 minutos para 1 da tarde, nós estamos de volta com VHS e é o seguinte, antes da gente ir pro Você Faz Parte da História, eu ainda quero botar eco naquilo que aconteceu ontem com o Tupi. Eu não sou, não é porque eu sou juiz forano de nascimento, porque eu já fui a jogos do Tupi, mas olha, que é uma vergonha é. Eu vou apresentar para vocês o áudio da matéria do Esporte Espetacular com o massagista filho da Pi... Que pi o Tupi ontem. E olha como eles trataram e como a Globo trata os times pequenos. Vamos lá, Agulha, só na caixa. Incrível que aconteceu na Série D do Campeonato Brasileiro. Vocês não vão acreditar nessas imagens. Foi um jogo entre Tupi, de Minas Gerais, e Aparecidense, de Goiás, pelas oitavas de final. Não é, Glenda? Olha aí, o jogo estava empatado em 2-2 e o Tupi, jogando em casa, precisava de mais um gol para se classificar. Aí, olha só, aos 44 minutos, Ademilson chutou, reparou ali, olha o massagista! Quando Romildo Fonseca, o massagista da Aparecidense, evitou o gol do Tupi. A bola ainda sobrou e ele fez uma outra defesa, viu? Olha lá, ó. Defendeu não duas vezes com os pés, com os pés. Aquilo não era o goleiro, era o massagista. Aí ele saiu fugido lá. Pessoal tentando pegar ele, fugiu pro vestiário. Impressionante. E só para constar, na regra, o massagista ele não faz parte do jogo. Por isso, o resultado foi mantido. O jogo terminou 2-2 e o Aparecidense se classificou para as quartas de final da Série D, para a revolta dos jogadores e torcedores do Tupi, mas que situação inusitada. Então, olha a confusão que ficou ali, a discussão ali em campo, classifica, vale, não vale. Bom, mas tá na regra, né? Tá na regra, então tá classificado, não tem muito jeito. Agora, que imagem inusitada, né? Muito, já pensou? Muito. Bom, em outras palavras, a Globo não quer que o Tupi se classifique. E essa notícia aqui, que chegou aqui na redação da Outra Web Rádio, o massagista filho da mãe disse que tiraria de novo. Eu vou lê-la pra vocês, olha. A partida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro entre Tupi e Aparecidense, neste sábado, no estádio municipal radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora, terminou com grande polêmica. Com empate de 2-2, a equipe goiana avançou às quartas de final. Eu tô falando maldito gol fora de casa. Mas o maior responsável por essa classificação foi o massagista Esquerdinha, que tirou uma bola do time mineiro em cima da linha aos 44 do segundo tempo, após invadir o campo e evitar o gol certo adversário. Mas engana-se quem pensa que ele se arrependeu ou se envergonha pelo lance. Esquerdinha garante que faria tudo novamente se necessário. Bom, ele disse, tinha o ataque contra a Aparecidense, estava aos 44 do segundo tempo. Eu estava atrás do gol e tirei porque era a única chance nossa. Eu tive impulso e tirei para a gente classificar. Não me arrependo. Tirei o gol e tiraria de novo. Então, revoltados com o ocorrido e por serem eliminados desta maneira, os dirigentes do Tupi prometem tomar todas as medidas cabíveis para a Aparecidense ser eliminada da Série D e, consequentemente, seguirem na competição, mesmo que isso custe o permanecimento da competição. O clube quer o apoio da Federação Mineira de Futebol, difícil, na condução do caso, e espera uma atitude enérgica da CBF como forma de coibir o lance desonesto. Nas redes sociais, há grande sentimento de revolta. Vocês viram, né? Eu coloquei até foto de vergonha no Facebook. Torcedores também pedem uma atitude dura da entidade. Olha, não é por ser juiz forano, mas eu vou repetir. Se a Aparecidense passar, quem perde é o futebol. Bom, eu tô tão revoltado que até esqueci de falar que você pode pedir a sua música aqui no VHS através das nossas redes sociais, pelo site da Ultra Web Rádio, ultrawebradio.blogspot.com.br, pelo Facebook Ultra Web Rádio do Brasil, pelo nosso Twitter Ultra Web Rádio, tudo junto, e pelo Twitter pessoal deste que vos fala, FRAB_BR. Repetindo, ultrawebradio.blogspot.com.br, também o nosso Facebook, que é Ultra Web Rádio do Brasil, também o nosso Twitter Ultra Web Rádio, tudo junto, e o nosso Twitter, o Twitter pessoal deste que vos fala, Flávio Barbosa, FRAB_BR. A vontade que eu tenho de falar todos os palavrões do mundo para esse bandeirinha corrupto, criminoso, mas eu tenho que continuar com o programa. Então vamos lá, hora de voltar no tempo para relembrar os fatos que marcaram a história da humanidade hoje, mas há muito tempo atrás. Esta semana, aliás, mas há muito tempo atrás. Com vocês, o Você Faz Parte da História. Ainda sem vinhetinho. Vai, agulha. E eu já alerto. Nessa semana fazem aniversário o golpe militar do Chile que derrubou Salvador Allende. Isso aconteceu em 11 de setembro de 1973. E também aquele 11 de setembro de 2001, que todos sabem o que aconteceu, são fatos óbvios. Nossa missão é colocar fatos aleatórios, que pouca gente se lembra, por isso colocaremos outros fatos que marcaram. O primeiro vem de 9 de setembro de 1975, e a Folha de São Paulo anunciava: novo teto na velocidade, só 80 km por hora. O limite de velocidade nas estradas e vias urbanas expressas em todo o país foi fixado em 80 km por hora, conforme resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, comunicada ontem aos departamentos estaduais. Com isso, no estado de São Paulo, as rodovias Castelo Branco e Imigrantes perdem seu privilegiado limite de 120 km por hora. A medida, adotada com base numa recomendação dos ministros da área econômica, visa principalmente a poupança de gasolina e outros derivados do petróleo. Também, o petróleo estava para acabar naquele ano. O relatório da Comissão Interministerial, encaminhado há tempos ao CONTRAN, lembrava, a propósito, que até nos Estados Unidos, o maior consumidor e importador de petróleo do mundo, isso entre aspas, a velocidade nas estradas foi, em 1974, limitada a 55 milhas por hora, ou seja, 88 km por hora. Além de contribuir substancialmente para a economia de combustível, acrescentava o relatório, o limite da velocidade trará um benefício ainda maior. A diminuição ainda mais expressiva do número de acidentes automobilísticos, que já nos envergonham perante o mundo pela sua alta e invulgar incidência. Finalmente, o relatório aprovado pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, pede que se baixem normas em todo o território nacional, a fim de que sejam tomadas as mais variadas normas, as mais variadas medidas, perdão, para que os limites de velocidade nas vias públicas e nas estradas sejam rigorosamente observados. Se, por um lado, as estradas ficaram mais seguras, embora algumas estradas já limitem a velocidade para 100 por hora para automóveis e 80 para ônibus, caminhões, etc., por outro lado, os congestionamentos aumentariam. É aquela história, né? Um faz, todos tomam. Vamos para o dia 11 de setembro, mas 1984, o Globo anunciava o limiar de uma nova era política no Brasil. O candidato da Aliança Democrática, Tancredo Neves, está convencido de que qualquer solução não seja sua eleição no Congresso. O candidato da Aliança Democrática, então formada pelo PMDB e pelo nascente PFL, hoje Democratas, Tancredo Neves, está convencido de que qualquer solução que que não seja sua eleição no colégio eleitoral levará o povo a rebelar-se com consequências imprevisíveis. Ele fez a declaração ao sair da inauguração de um dos comitês de sua candidatura na Avenida Rio Branco. Em seu primeiro comício como candidato, na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, Tancredo afirmou que o povo compreende que a ida ao colégio eleitoral tem o objetivo de explodi-lo. Em Brasília, o governador Leonel Brizola garantiu que o candidato oposicionista terá o apoio do PDT Unido, pois seu partido deseja barrar a passagem do deputado Paulo Maluf à presidência, que representa a continuidade do regime. A bancada federal do PDT formaliza seu apoio amanhã. Olha, Tancredo Neves será citado muitas e muitas e muitas vezes neste programa. Já já tem mais Tancredo para vocês. E falando em ex-presidentes do Brasil, voltemos para 1967, a data 14 de setembro. JK volta em outubro para o que der e vier. Já nos Estados Unidos, para onde seguiu ontem à noite, depois de festejar a passagem de seu 66º aniversário, o ex-presidente Juscelino Kubitschek deverá regressar ao Brasil, de qualquer maneira, ainda que para ser confinado em outubro próximo, segundo assegurou à última hora o deputado Renato Archer. Enquanto o ministro Gami Silva, ministro da Justiça, não escondia sua irritação ante o fato de ganharem os moderados no governo, JK, cujo retorno está previsto para o dia 29 de outubro, viajava, em companhia da sua filha Márcia e do genro Baldomero Barbará, tendo comparecido ao seu embarque, além de Dona Sara, Maristela e o marido desta, Rodrigo Lopes, e cerca de 300 pessoas, inclusive políticos e líderes populares. O ex-chefe do governo, pouco antes de tomar o avião, limitou-se a dizer que partia em silêncio e assim pretendia voltar. Sua ida aos Estados Unidos já estava programada e tinha como motivo principal o tratamento a que Márcia deverá submeter-se no mesmo hospital em que foi operada, ela tinha câncer. Anunciou-se mais tarde que o ex-presidente partirá em seguida para Paris e dali para Lisboa, de onde regressará ao Brasil para ficar, seja quais forem os riscos. Bom, voltar ele voltou, mas infelizmente ele não voltou à presidência, ele que foi, suponhamos, morto pelos militares, ele morreu num acidente automobilístico. Mas a verdade é que até hoje não se sabem as causas desse acidente. Dizem que... deixa quieto. E finalmente, 10 de setembro de 1990, a Guerra do Golfo estava perto, mas o Iraque tinha como alvo outro país, o Brasil. Bom, um grupo de 146 brasileiros, fonte Jornal do Brasil, entre os quais 126 funcionários da construtora Mendes Júnior e 18 da Volkswagen, recebeu vistos de saída do governo do Iraque e deverá deixar o país nas próximas horas. A informação foi divulgada ontem pelo ministro Francisco Rezek das Relações Exteriores e representa o primeiro avanço significativo para resolver a questão dos brasileiros retidos no fogo cruzado da crise do Golfo Pérsico. Segundo as contas do Itamaraty, depois desse grupo, restarão 144 brasileiros no Iraque. Um Boeing 707 da Força Aérea Brasileira deixará a base militar do Galeão, no Rio de Janeiro, esta noite, para ir buscar, em algum país vizinho ao Iraque, os 146 contemplados com autorização de viajar. Já há mais de duas semanas, absolutamente nenhum brasileiro saía do Iraque. Estava suspensa até mesmo a política de libertação errática e a conta-gotas, adotada a princípio pelo governo de Bagdá. Segundo Itamaraty, foi muito importante para quebrar o impasse a decisão das empresas, entre as quais a Mendes Júnior e a Volkswagen, Mendes Júnior que hoje é Arcelor, de rescindirem os contratos de prestação de serviços que mantinham com o Iraque. Com isso, caiu por terra o argumento de que Bagdá, de que os brasileiros deviam ficar no país até cumprirem seus contratos de trabalho. Em compensação, as empresas se comprometerem a arcar com os prejuízos, ou melhor, se comprometeram a arcar com os prejuízos pelo rompimento dos contratos e a reiniciar seus serviços assim que a crise passar. É, o Iraque, o seu Saddam Hussein, não queria que ninguém saísse, que ninguém entrasse, mas enfim, né? Bom, essas foram as notícias do Você Faz Parte da História, que volta semana que vem. Agora tem mais música aqui no VHS, quando faltam 4 minutos para 1 da tarde. Vem aí ela, Gal Costa, gracinha da MPB, cantando Sutis Diferenças, música do álbum Baby Gal, de 1983. Por aqui, 4 minutos para 1 da tarde, horário de Brasília. Eu sou Flávio Barbosa e você está no VHS aqui na Ultra. Pra você, felicidade é relva terra que cresceu no chão, mas pra mim é fruta que no pé se oferece ao olho, à boca, à mão. Pra você toda tristeza vem quando o sol descamba para o mar, mas pra mim só quando não se tem para onde dirigir o olhar. Just a part of me. Isto sim é rádio. Fez o céu, o rancho das estrelas.

Brenda Russell, música de 1987 que o Florida estragou ano passado, Piano in the Dark. Antes, Bezerra da Silva com Overdose de Cocada, também conhecida como Cocada Boa, aliás, saudade daquele que foi um dos primeiros blogs da história da internet mundial. Também tivemos Carly Simon com You're So Van, Amelinha, foi Deus quem fez você? Campeã popular, né? Segunda colocada do MPB 80. Eu li muitas matérias a respeito. Todos queriam que essa música ganhasse. Foi a única popular, mas perdeu para a Agonia. Chicago com Hard to Say I'm Sorry. E Gal Costa abrindo o bloco com Sutis Diferenças. 1h24, mandando aqui um abraço para Leandro Leite, Gabriel Dias, Gisele Barbosa e Clóvis Barbosa. Todos na escuta do VHS. Você também pode participar através, é claro, do nosso Twitter pessoal, FRAB_BR, do Twitter da rádio, Ultra Web Rádio, tudo junto. Também pelo nosso Facebook, Ultra Rádio do Brasil, facebook.com/UltraRádioDoBrasil, tudo junto. O nome é Ultra Web Rádio do Brasil. E claro, através da nossa página ultrawebradio.blogspot.com.br. E como o assunto massagista goleiro não vai sair muito de pauta, tenho mais uma notícia aqui do futebol interior que acabou de chegar. É o seguinte: após um jogo de cabeça um pouco, só um pouco mais fria, o presidente do Tupi, Áureo Fortuna, declarou que o clube acionará todos os segmentos possíveis para que haja justiça no Campeonato Brasileiro da Série D e que a Aparecidense e o massagista Esquerdinha, aliás, eu não quero mais falar o nome desse canalha, não, sejam punidos. Todo mundo viu o que aconteceu, é uma vergonha. Eu nunca vi isso como torcedor e nem como dirigente. Isso inflama a cabeça das pessoas, quebraram carros e vidros aqui no estacionamento. O trio de arbitragem deveria ter dado gol. Optamos por não abandonar o campo para não nos complicarmos posteriormente. O Tupi vai acionar todos os segmentos possíveis para que se tenha justiça, explicou o presidente em entrevista à Rádio Globo Juiz de Fora, ele que também falou sobre o prejuízo do clube. O massagista tem que ser eliminado do futebol e a Aparecidense tem que perder a vaga. Estamos fazendo um trabalho simples, estamos chegando. Essa eliminação precoce nos trará um prejuízo muito grande, disse o dirigente, que parecia ser um dos mais serenos do clube. Ai, ai, pena que eu não gravei o momento exato do massagista tirando o gol. O pessoal da Solar AM explodiu a cabeça, ficou bravo, só faltou falar um monte de palavrões. Mas esse vai ser o assunto mais falado da semana. Acho que eu vou até pro Cinearte posto 4 arejar a cabeça. Eu não quero nem saber de futebol hoje. Hoje eu ia até reportar uma partida pela Rede Esporte Brasil, né? Corinthians e Náutico, mas deixa quieto. Vamos a um rápido intervalo comercial e já já nós voltamos com o grande momento deste programa de hoje. Uma entrevista especial com ela, Cristina Leira. Ela que agora é atriz. Você vai saber como ela se enveredou por essa nova profissão. Nós já já voltamos com o VHS aqui na Ultra Web Rádio. Vem, abre seu coração, você é um de nós e traz sua emoção. Neste domingo, 1 da tarde, Renato Aragão agita todas numa divertida aventura. O Trapalhão e a Luz Azul em temperatura máxima. Logo depois, você vai curtir um espetáculo de muita beleza e emoção na cerimônia de encerramento das Olimpíadas 2004. E a partir das 5 da tarde, tem as surpresas e atrações da pizzaria do Domingão do Faustão. Engorda e fortalece. Desnatado, fortalece sem engordar. Leite Sol, todo dia dá saúde e energia. Leite Sol, todo dia faz a vida mais vazia. atenção para as ofertas de qualidade real. Margarina Doriana, 500 gramas, R$ 42,90. Leite Longa Vida LG, 1 litro, R$ 29,90. Coca-Cola ou Pepsi Cola, 1 litro e 25 sem casco, R$ 19,80. Bombons, especialidades Nestlé, 400 gramas, R$ 99. Papel higiênico Camélia com 4, R$ 24,900. Real, o seu super de todos os dias. Fico lembrando a nossa casa tão vazia, eu chorando sem saber porque ela me deixou. Mas agora isso tudo é passado, ela está aqui do meu lado, nosso lar é um ninho de amor. Troquei os móveis, fiz questão de qualidade, preços baixos e facilidades, o segredo vou contar. É na Fábrica de Móveis Brasil, tá? Beneficiação especializada 266-4846-234-5557. Noticentro, de segunda a sábado, 7h25 da noite. A cobertura completa dos fatos que foram notícia no Brasil e no mundo. Política, economia, os destaques nacionais e internacionais. Reportagens exclusivas. Fique bem informado com o jornalismo dinâmico e objetivo do Noticentro. De segunda a sábado, 7h25 da noite. Uma hora 31 minutos, nós já estamos de volta aqui com o VHS, uma informação agora de última hora que acabou de chegar aqui mais uma vez na nossa redação da Ultra Web Rádio. Um dia depois de ter anunciado a escolha de Tóquio como sede das Olimpíadas de 2020, o Comitê Olímpico Internacional, o famoso COI, reuniu-se neste domingo para decidir a inclusão de um novo esporte. Desta vez, a disputa foi entre luta livre, retirada do cardápio olímpico há 6 meses, beisebol e softball e squash. Após uma última apresentação dos três esportes, que nos últimos dias fizeram uma intensa campanha para estar presentes nos Jogos de 2020, é bom lembrar, no Rio 2016 as novas serão golfe e rugby, o COI finalmente anunciou que a luta livre conseguiu recuperar a vaga perdida. O vencedor obteve 49 de 95 votos. É bom lembrar que em fevereiro passado, o comitê anunciou a remoção da luta livre após uma avaliação negativa sobre níveis de audiência na TV, venda de entradas, políticas antidoping e participação popular. É, rapaz, a luta livre é a prova de que um tremendo de um lobby dá muito certo. Uma pena o beisebol não ter voltado, aliás, eu que sou fã de beisebol, queria de volta às Olimpíadas. Fica pra próxima. Então é isso, pessoal. É hora, então, do grande momento deste programa de hoje, conforme combinado, 1 hora 32 minutos. Vamos ouvir ela, que nasceu no Rio de Janeiro em 3 de abril de 1976. Foi modelo, foi apresentadora, foi jornalista e agora é atriz. E mais do que isso, minha grande amiga. Meus amigos, minhas amigas, com vocês a entrevista de Cristina Lira, gravada no final do mês passado e agora... em exclusiva pra você, aqui no VHS, Cris Lira, pra vocês, na entrevista da Ultra Web Rádio. Vamos lá! VHS, aqui pela Ultra Web Rádio, com que prazer e honra eu entrevisto essa menina, que, mais do que jornalista, foi a minha inspiração pra minha carreira. E, sem dúvida, é inspiração pra muitos que vêm por aí. Bom, ela começou como modelo... passou pela TVE, passou pela CNT, passou pela Band, passou pelo Band Sports e teve muito sucesso e teve muito reconhecimento na Rede TV, onde apresentou vários programas, vários telejornais, mas depois deu uma parada, teve filho, teve um site e agora vai estrear um novo rumo. Ela agora é atriz. Meus amigos, eu vou falar com ela, Cristina Lira Fialho, ou simplesmente Cris Lira. Cris, tudo bem? Tudo bem, Flávia. Tudo ótimo. Pois é, tive meu filho, agora vai fazer 2 anos. Eu não comecei teatro agora, antes de eu ser jornalista, eu fiz teatro com a minha mãe. A minha mãe já era professora de teatro quando eu tinha 12 para 13 anos, eu já fazia teatro. Aliás, desde criança, minha mãe já introduziu teatro na minha casa. Sempre que tinha um grupinho maior de amiguinhos em casa, minha mãe já promovia alguma atividade lúdica, alguma brincadeira relacionada a teatro, porque é a formação dela, ela é formada em artes cênicas, além de história. Então, isso já faz parte assim, da minha vida desde muito nova, e do meu convívio e das minhas atividades, né? E aí, depois, eu fiz faculdade de teatro, não concluí, não me formei, mas cheguei a fazer alguns períodos de faculdade e tive algumas experiências. Eu fiz alguns cursos de interpretação também antes de assumir o Band Esportes, né, quando eu fui para São Paulo. Então, o teatro não é uma coisa totalmente nova na minha vida, não. É uma coisa que eu... é um universo que eu vou e volto algumas vezes ao longo da minha vida. Mas como eu emendei realmente muitos trabalhos na área do jornalismo, né, como apresentadora, eu fiquei um pouco afastada, né? E então, desde que eu rescindi meu contrato com a Rede TV durante a minha licença maternidade, eu tenho tido tempo e oportunidade de me dedicar a essa área, que é uma área que eu gosto demais, que eu me identifico muito, que eu tenho um prazer enorme de fazer e que eu tenho uma certa até facilidade de passear por esse universo. Então, é um prazer de poder estar voltando. Eu falo quase que brincar com isso, apesar de levar a sério quando eu estou trabalhando, mas para mim é tão divertido, tão prazeroso, que eu posso usar até essa expressão, né? Tá podendo brincar disso de novo. Pois é. E porque só agora, me desculpem, vou ter que falar a idade dela, sou amigo. Pode falar, pode falar. Aos 36 anos, não, mentira, ela tem 20, você resolveu, agora sim vou ser atriz? Então, na verdade, não foi bem assim, né? Foi que a coisa foi acontecendo mesmo. Eu fui contratada para assumir um telejornal, né? Isso há mais de 12 anos atrás. Eu já fazia alguns programas como apresentadora, fazia comerciais como atriz, já tinha feito peças, já tinha feito alguns trabalhos como atriz, mas desde que eu assumi o Band Esportes News, né, que era o telejornal que eu comecei assim que eu me mudei para São Paulo, eu fui emendando, né, um programa no outro como apresentadora e renovando contratos, enfim. E aí não tive realmente nem como, né? Porque esses contratos normalmente previam exclusividade. Então eu não tinha nem como estar misturando muitas bolas. E agora, desde que eu rescindi o contrato, como eu estava te contando, justamente por não ter mais exclusividade com nenhuma emissora, eu pude me dedicar ao teatro, que era uma coisa que já estava na minha cabeça, já estava com vontade de fazer há algum tempo. E foi assim que eu tive a oportunidade, eu me joguei com toda. Entendi. Tanto assim, minha gente, que recentemente a Cris apareceu já numa novela da Globo, né? Foi, sim. Na Flor do Caribe eu fiz a Aeromoça Letícia, contracenando com Rafael Viana. E foi muito bacana. Poder já estar numa novela da Globo. E fiz também uma apresentação de esquetes agora, muito legal, que eu fiz a Serpente, que tenta seduzir a Eva a comer a maçã no paraíso. E por fim a serpente consegue, né? Mas aí a peça conta de uma forma diferente essa história. A esquete, né? Não é uma peça, são esquetes. Essa foi uma das esquetes que eu fiz. Fiz uma outra também muito divertida, que discute a questão de casamento, fidelidade e tal. Então tô, como eu estava dizendo, brincando, né? Um pouco no palco, um pouco no vídeo. E agora pretendo estudar um pouquinho de cinema também, que eu gosto muito também. Então, na verdade, né, eu gosto de tudo em interpretação. Vídeo, teatro, cinema. Eu estou amando tá revivendo tudo isso. E nos conte como é que foi a cena. Então, a cena da aeromoça Letícia, minha personagem, ela tá no avião, na área da primeira, indicando, né, aos passageiros seus lugares. Então entra o Rafael Viana, né, o ator que faz o personagem Hélio, um dos vilões da novela Flor do Caribe, e ele entra todo metidão, tirando onda lá, pedindo, falando, primeira classe e tal. E eu indico ele, né, mostro onde é a primeira classe, onde é o lugar dele. Aí ele senta, eu vou servir champanhe para ele. Aí ele, champanhe francesa, muito bom. E o caviar e arroz, né, eu chego, ofereço champanhe, aceita champanhe e tal. Ele, aceita e tal. E aí depois ele pergunta se o caviar é russo, eu digo que sim. E logo depois, então, que eu tô atendendo ele e tal, ele vai ser preso. Então ele chega todo tirando onda na primeira classe, ele ainda dá uma paquerada na aeromoça e tal. Caramba. E depois logo depois ele é preso. E eu tô feliz, as coisas estão fluindo, os cursos que eu tô fazendo estão sendo muito bacanas, eu tô aprendendo bastante também, tô muito realizada. Ok. Então, pra quem não viu a cena, vamos colocá-la agora. Aceita champanhe, senhor? Com licença. Francesa, que ótimo. O caviar é russo? Sim, senhor. Ainda bem, obrigado, hein? Um brinde à vida nova. Pois é, foi o primeiro passo para uma grande carreira. Eu tenho certeza, Cris, que você estará em uma das novelas da Globo em breve. Maravilha, vamos torcer, né? Para que apareçam convites bacanas. Ok. Estou fazendo minha parte. Ok. Para quem ligou ao computador agora, eu sou Flávio Barbosa e estou falando com Cristina Lira. Pois bem, Cris, nos conte como foi o seu início de carreira. Pergunta muito óbvia, mas vale a pena a gente recordar, né? Porque tem muita gente que te acompanha desde o início, então fale como foi seus trabalhos como modelo. Como modelo, eu comecei numa agência chamada Estilo, era uma agência pequena. Logo depois eu fui para a Mega, que era uma agência grande de modelos. E o Wick Cruz era o meu booker na época, nessa agência. E lá eu fiz alguns trabalhos bem bacanas. Dentre eles, alguns até que eu exercitava já meu lado atriz e apresentadora também. Por exemplo, uma coincidência interessante é que o último trabalho que eu fiz antes de assinar o contrato com o Band Esportes em São Paulo foi um trabalho que eu fazia uma comissária virtual, meio robô, para a Varig. Era meio apresentadora, mas era muito mais atriz, né? Porque eu realmente fazia uma personagem, eu era uma comissária virtual robô mesmo. E interessante foi que nessa época o Jaime Monjardim pegou o avião, viu esse trabalho, gostou e deixou um contato para que eu ligasse para ele. Mas na época eu tinha acabado de fechar contrato com o Band Esportes. Então a gente não... Eu fui lá, eu estive no Projac visitando ele, isso há uns 12 anos atrás, 13 anos atrás... Foi quando eu exatamente tinha ido para São Paulo, né? E aí nunca mais eu fui lá, porque como eu te disse, eu fiquei longe desse universo de interpretação, de Projac, de Globo, de tudo, porque eu estava, né, fazendo outro tipo de trabalho. E agora o interessante é que a primeira vez que eu voltei a pisar no Projac foi justamente fazendo uma aeromoça, né? Uma curiosidade, de uma novela dirigida pelo Jaime Monjardim. Então são curiosidades que... A gente não sabe se são coincidências, se são a tal da lei da sincronicidade, né? Enfim, historinhas, né, que vão acontecendo. Eu também fiz uma apresentação do Estilo TAM, um programa que... os programas também, revistas eletrônicas que são transmitidas nos aviões da TAM, hoje em dia ainda são feitas com outros apresentadores, mas fui eu que comecei também, fui a primeira apresentadora desses vídeos, das revistas eletrônicas da TAM também. Mas antes eu tinha feito da Varig. Essa comissária virtual, meio robô. Para duas companhias. E agora fiz essa participação como aeromoça na novela, né? 12 anos depois eu volto, meu primeiro papel é justamente como uma aeromoça. Cheia de moral. E no início da sua carreira, você chegou a ir com a roupa do corpo, entre aspas, para São Paulo, né? Levando seus materiais. Você começou a carreira na TVE. Nos explique como foi esse seu iniciozinho. Eu fiz jornalismo, né? Me formei em jornalismo. Já na faculdade comecei a fazer alguns trabalhos pequenos. Depois eu comecei a trabalhar para uma produtora que faziam 3 programas para a CNT. Era Rio Sport Lux, o nome da produtora, não existe mais. Depois virou Color Bar, acho que depois eles fecharam. Mas eles faziam 3 programas. Era o Circuito Rio, Sport Mix e Heróis do Ringue, um programa de luta que tinha lá também. Eu trabalhava mais no Sport Mix, mas cheguei a trabalhar no Circuito Rio também, que era mais sobre festas e tal. E esse foi, na verdade, os primeiros programas que eu apresentei, que eu fui repórter, editava. Eu fiz também, apresentei na TVE, fui repórter do programa Ataque, trabalhei como repórter. Fui apresentadora de uns programas de vendas, esses programas de venda, tipo Shoptime, um similar ao Shoptime na época. E depois, aí fiz muitos comerciais, né, ainda como modelo, né, da passagem, digamos, ali no, entre modelo e apresentadora, fiz alguns comerciais, então, digamos, eu tinha uma certa facilidade já com texto, né, então eu peguei alguns comerciais com texto, e esses trabalhos, como eu te disse, de vídeo, apresentando ou atuando, também pegava algumas coisas como atriz. Fiz algumas fotos, também muitas fotos para banco, por exemplo, o Banerj, que era um banco do Rio, para telefonias, para empresas de cabelo, a gente fazia embalagem de tinta de cabelo, fiz algumas revistas, fiz alguns desfiles também. E Cris, uma curiosidade, tem um vídeo do Guaraná Antártica que aparece uma menina, eu acho que de biquíni azul, era você? Olha, eu não me lembro desse, acho que não. Acho que esse não era eu, não. Era muito parecida, sério mesmo. Eu acho que não. Acho que eu não lembro desse. Fiz alguns, assim. Alguns a gente não faz como principal. Acaba virando um volume um pouco maior. A gente até pode esquecer. Mas eu, pelo que eu diria, não. Okay. Pelo que eu lembro, não. Ok. E nos conte como é que você decidiu. Você que é uma carioca, como diz o seu tio. Pra quem não sabe, ela é sobrinha de Carlinhos Lira, grande mestre da MPB. De algemas? Como foi? Carioca de algema. Pois é, você falou isso no Bola na Rede, eu nunca mais esqueci. Como foi que você decidiu ir para São Paulo? Foi por causa do trabalho mesmo. Foi uma oportunidade de assumir um jornal ao vivo. Eu estava querendo engrenar a carreira de apresentadora na época. E aí teve essa oportunidade. Estavam iniciando esse canal, né? Estavam começando com o Band Esportes. Então, eu ia assumir o principal jornal do canal, ao vivo. Eu era nova ainda, estava com 26 anos, 25 para 26. E para a minha carreira, eu sabia que ia ser um passo importante, como foi, né? Foi dali que realmente eu acho que minha carreira deslanchou, e como apresentadora, e eu fiquei, imaginei que eu ia para São Paulo ficar um ano. Falei, ah, eu vou um ano, faço um jornal ao vivo, né, dou um upgrade no meu currículo, e acabou que eu fiquei lá 12 anos, né? Eu pensei que ficaria fiquei 12. E não mudou então, nada, até ficou mais bonita, diga-se de passar. Obrigada, Flavinho, obrigada, você é sempre um amor. Pois é. Mas esse vídeo de comédia que você postou, você estava falando do meu tio Carlinhos, que são, na verdade, muita coisa das comédias que eu faço, eu pego material na própria família, né? O meu tio, por exemplo, Carlinhos, é um grande piadista. Aí tem piada dele, naquele vídeo de comédia que eu tirei dele, e tem do meu outro tio também. Então, por exemplo, quando ele... Uma coisa que ele tem falado, cada hora ele manda uma, assim, que é hilária, né? Por exemplo, tem show que eu vou dele. Quem não sabe, ele tá com 80 anos, né? Tá super bem, mas não tem 80. Não parece. Mas não parece, né? E aí ele faz o show, quando acaba o show, ele fala, ai, todo mundo bis, ele, ai, gente... Olha, esse negócio de bis, eu vou embora, volto, é uma hipocrisia, todo mundo sabe que eu vou voltar, vamos combinar que eu não vou, já vou dar o bis por conta, até porque esse negócio de mais uma na minha idade não tá dando. Então ele fala sempre uma piadinha, outra que ele fala que eu usei no meu texto, que ele fala assim, ah, agora quando alguém me enche muito o saco, eu falo, olha, você não precisa ir pro inferno não, você fica aí parado, deixa que eu tô indo pro inferno. Nossa. Então isso é uma coisa que eu fecho aquele texto de comédia falando isso, né? E eu uso também duas piadas do meu outro tio, que é o tio Sérgio, irmão do Carlinhos e da minha mãe, que ele brinca que a minha mãe pergunta, mas a sua esposa não tem ciúme? Ele fala, não, ela sabe que vergonha a gente faz em casa, né? E ela confia totalmente no meu fracasso. Então eles são muito espirituosos na minha família, meus tios, minha mãe. Minha mãe, como eu te disse, que já dava aula de teatro, então já tem essa veia toda artística e cômica na própria família. Então já é uma grande inspiração dentro de casa, dentro da família. Entendi. Eu tive esse material. Grande beijo para Dona Maria Helena, sem dúvida nenhuma. Obrigada, Flávia. Ela, você herdou muito dela, não só a beleza, mas também o talento, o carisma, etc. Mas sem puxar muito a sardinha, claro que não é do meu feitio, né? Mas voltando aqui para o texto, você trabalhou com esportes de 2001, 2002, não lembro, até o final de agosto, né? De 2011, quando teve o Lucas. Exato. Você sempre foi apaixonada por esportes? Sempre fui apaixonada por esporte, sempre fui uma menina atípica no sentido de ser muito agitada, ser muito elétrica, gostar de brincadeira de menino, gostar de coisa de menino. Então, por exemplo, minha mãe me botou no balé, aí eu não me adaptava, tinha sono, balé me dava sono. Fui pro jazz, ainda tive que ir pra ginástica olímpica, eu sempre tive que fazer atividades que fossem muito dinâmicas, sempre fui muito pilhada. E sempre gostei de coisa de menino, assim, esporte de menino, entendi, brincadeira de menino, sempre fui meio moleca, sabe? Sempre vivia toda quebrada, fazia um monte de ponto, quebrava o braço, abria o queixo 3 vezes, sempre fui meio molecona, assim, e sempre aprontei muito, quando eu era mais nova dei muito trabalho para os meus pais, muito mesmo. Entendi. Então, todos eles ficam falando que o Lucas vai me dar trabalho, que eu mereço, eu já tô até preparada, vai me dar trabalho, sabendo que tá, que tem que eu vou ter que engolir, entendeu? Porque eu sempre fui uma peste. Pois é, e pra quem não sabe, ela também é a irmã mais nova de outro talento da música, que é o Cláudio Lira, né? Exatamente. Pois é, minha família não tem jeito, né? Todo mundo tem esse pezinho, eu também fico querendo estar em contato com arte sempre que eu posso. Realmente me faz muita falta música, arte, seja... Minha mãe também pinta, é artista plástica. Então, eu preciso disso para alimentar o alimento da alma, né? Eu preciso um pouquinho desse, de me alimentar disso também. Certeza. Agora, Cris, como todos sabem, você é torcedora do Flamengo, o que eu acho que é seu único defeito, né? É verdade que você, isso você já me contou em outra entrevista, mas vale a pena contar a história, né? Você teve como vizinhos um dos vizinhos, o Júnior? É verdade. Ele morava no meu prédio, então era uma festa sempre que tinha jogo do Flamengo. A gente morava ali na Domingos Ferreira 20, em Copacabana, na rua Domingos Ferreira, que é uma rua paralela à praia. E eu morei ali boa parte da minha infância. E o Júnior realmente morava no meu prédio. E, inclusive, boa parte da família dele também. Tinha uma prima dele, que era uma prima bem mais nova que ele, que era da minha idade, a Luciana. E a gente, na época, brincava aquelas brincadeiras de trocar papel de carta. Era minha amiga do prédio, assim, minha amiguinha do prédio, né, Luciana? E o Júnior morava lá, era uma farra, né? Quando tinha jogo, tinha bolão no prédio, então passava alguém, né, pedindo resultado, a gente fazia bolão do pessoal do prédio. E era aquela comemoração, todo mundo com bandeira na janela. Imagina, a gente tinha um jogador do time titular, um dos craques do time, era nosso vizinho, né? Não tinha como não se contagiar pelo clima de festa, de comemoração, de torcida, né? No prédio. Entendi. Muito bacana. E ele era um amor de pessoa. É, um grande Leovegildo. Pra mim, era a minha imagem como criança dele, né? Ele era adulto, né? Porque eu era criança, então. Pra mim, era um ídolo mesmo, né? E nem preciso perguntar quantos jogos você foi do Zico, do Júnior, do Adílio, essa geração toda no Maraca, né? Ah, eu adoro pro Maraca. Fui não só como torcedora e mais velha, trabalhando, né? Entendi. Em alguns jogos também como repórter. Entendi. Mas antes eu ia com meu irmão, eu pedia por favor, meus pais não queriam, achavam que era perigoso, mas eu pedia porque meu irmão podia, porque eu também queria, porque e sempre tinha essa polêmica, né? Mas eu, depois de uma certa idade, conseguia liberação, né, pra ir com meu irmão, com meu pai, e dava um jeito de alguém levar a gente. É, certo. Agora voltamos para 10 anos atrás, aí você passou pelo Band Esporte, você passou pela Band, me conte como foi a sua passagem pelo Morumbi. Ah, no Morumbi eu também fiz umas matérias diferentes, até fiquei falando me lembro de uma matéria que eu fiz sobre o que servem nos arredores do estádio, que eles servem sempre é uma, um salsichão, um, é, as comidinhas que o pessoal come lá nas barraquinhas, estão sempre lotadas as barraquinhas, todo mundo vai comer, a gente fez sobre a comida em volta, tentei descobrir quanto que as barraquinhas, os donos das barraquinhas ganhavam em clássicos, a gente fez umas matérias assim sobre o que acontecia nos, nos arredores dos jogos, fiz algumas matérias no Morumbi também. Eu, logo que cheguei em São Paulo, fiquei fã do Robinho, né, porque o Robinho jogava com o Diego, lembra? Lembro. Corinthians, e eles foram campeões estaduais, campeões brasileiros no Morumbi, né? Foi no Santos. Pelo Santos, é, exatamente. Contra o Corinthians, diga-se de passagem. Contra o Corinthians, era isso mesmo. Contra o Corinthians, pelo Santos. E eu fiquei super fã deles. É, os dois e quase que queria ser, virar Santos em São Paulo. Não deixar de ser Flamengo, né? Mas é, tentei ter um time em São Paulo. Mas, na verdade, nunca tive um time em São Paulo como eu tenho o Flamengo. Assim, acabou que eu simpatizei com todos, mas não, não consegui escolher um. Entendi. Gostava do Robinho e do Diego jogando, adorava ver ele jogando. Entendi. E você na Bandeirantes também fez reportagens, é, digamos assim, factuais, né? É. Na verdade eram reportagens especiais para o Jornal do Cabrini. Eu fazia, fiz matéria sobre máquina do tempo, que eu explicava a questão da velocidade quando, um, se fosse possível, né, ultrapassar a velocidade da luz e voltar no tempo, enfim, uma matéria bem viagem, que a gente fazia até uma alusão ao, ao De Volta para o Futuro, é, que é isso que acontece, né, eles conseguem voltar no tempo andando mais rápido que a velocidade da luz, e aí discute o paradoxo do avô, né, que se você volta no tempo você consegue matar seu avô, então como você existe. Então, uma matéria falando dessas questões e entrevistando alguns cientistas sobre a possibilidade de construir na, na, em alguma época uma máquina do tempo, mas nós não temos combustível suficiente na Terra, né, que suprisse esse, esse veículo, né, essa nave. Então, era uma matéria discutindo isso. E aí a gente fala, inclusive, da, das estrelas. Eu fechava a matéria falando isso, né? Que se você estivesse num dia estrelado, você podia olhar para o céu e ver algumas estrelas que, na verdade, não existem mais, né? Que ainda brilham para você, mas que já morreram, né? Mas por causa desse delay de tempo, a gente ainda vê a luz delas, né? No céu. Enfim, era uma matéria bem diferente, nada factual, na verdade. Fiz uma outra também sobre questão da, aí já era uma alusão à Matrix. É, então eram alusões assim, a filmes de ficção científica, né, que surgem de teorias que os cientistas, né, começam a colocar, né, como hipóteses reais. Na verdade são brincadeiras, são, né, não experiências, são questionamentos científicos, são histórias, né, são possibilidades que são levantadas pela ciência que realmente ainda não são possíveis de serem colocadas em prática, mas que são possibilidades, né, futuras ou não, ou apenas discussões sobre esses temas que acabam virando, às vezes, filme de ficção científica, porque de ficção científica, que é exatamente isso, né? É a ficção. Então, eu, teve uma época que eu também estava curtindo esse universo de ficção científica de, e fazia algumas matérias nessa área. Também foram legais. Entendi. Eu passei por vários assuntos, né? Dentro do jornalismo também já fui bem eclética, digamos assim, né? Pois é. E aí chegamos a 2004, quando você começa o que eu considero ser a sua fase de ouro. Foi a partir daí que eu, Flávio Barbosa, me tornei seu grande fã. Me conte como foi o convite para a RedeTV e como foi seu iníciozinho 2004, 2005, 2006? Ah, foi para mim também uma, um grande avanço, porque em termos de veiculação, abrangência, né, visibilidade, eu estava saindo de uma TV fechada para uma TV aberta, né, e isso me daria uma visibilidade maior. Então, o meu salário também estava aumentando, então, para mim, eu não tive nem como recusar a proposta na época. E foi para uma parceria da RedeTV com a Esporte Interativo, né, que hoje é um canal, mas na época eram, eles faziam essa parceria com a RedeTV e eu fui justamente ser a apresentadora de esporte de todos os programas que envolviam essa parceria. Depois a Esporte Interativo saiu da RedeTV, eu continuei na RedeTV, acabei fazendo outros tipos de programas da própria RedeTV, ainda no esporte, UFC, Go News, fiz o Hard News, fiz o RedeTV News, que era o jornal principal da casa, o Leitura Dinâmica, que é um dos programas mais bacanas, né, que tem lá. Enfim, fiz outros programas, Notícias da Sete, Noticiário, participei do Manhã Maior, né? Fiz vários programas na casa, outros programas de luto, combate, vôlei, NBA, acho que de tudo um pouco, né, Flavinho? Coluna de esporte na RedeTV News, você aí que acompanhou, lembra, né? Eu lembro, não perdia uma sequer. É. E foi justamente na gravação de umas que nos conhecemos pessoalmente, né? Exatamente, você foi lá nos visitar. E você já estava grávida. E eu já estava grávida do Lucas. Entendi. E aí, nos conte quais foram os momentos inesquecíveis da sua carreira na Band e na RedeTV. Ah, na Band foi... Eu acho que essa adrenalina de estar começando a fazer um programa ao vivo, né? Porque era realmente um desafio diferente, porque eu tinha feito algumas coisas em programas gravados. Então, estar assumindo um jornal ao vivo era um desafio novo e que sempre gera uma adrenalina, né? Estarei ao vivo, né? Estou ao vivo. Então, é uma coisa que vai te dando uma cancha maior, né? Você tem que improvisar, você está ao vivo, você tem que... Enfim, você tá ali botando a cara para bater e ao vivo, né? Vamos com tudo, né? Não dá para pedir para sair, né? Para sair 02 não dá mais, né? Já foi. Entendi. Aí agora tem que assumir a bronca e fazer o melhor possível, né? Improvisar quando precisar, começar a ter jogo de cintura, porque ao vivo pede isso, né? É, percebe-se. E na RedeTV você se lembra de um grande momento da sua carreira? Ah, tiveram momentos. O começo foi muito legal, mesmo a NBA, que era um programa com público específico, assim, mas foi muito bacana. Aí depois eu fui fazer o jornal com o Vanucci, o RedeTV Esporte, também era um jornal que tinha muito carinho. Depois eu acabei fazendo até mesa redonda, né, o Bola na Rede, que eu fiz alguns. Fizemos matérias divertidas como Jogos Perdidos, tinham vários clássicos rolando, a gente ia fazer aqueles jogos que ninguém assistia da classe C do campeonato. Eu que era muito engraçado esses jogos, né? Essas matérias eram muito divertidas. O Leitura Dinâmica, que era um programa que eu achava lindo, uma revista eletrônica que eu sempre admirei antes de entrar na RedeTV, eu já era telespectadora, já achava um programa super bacana. Então, quando eu me vi apresentando um programa que eu adorava assistir, também foi uma experiência muito gostosa. O RedeTV News, né, o meu primeiro Hard News mesmo, meu jornal de bancada que eu apresentei, ancorei, também foi uma experiência muito legal. O UFC, que foi uma coisa também muito diferente. Era um programa que eu peguei meio na contramão, as pessoas falavam muito mal de UFC quando eu comecei a fazer UFC no jornalismo, né? Eu que já tinha passado por justamente jornal de bancada e falar de luta na época tinha um preconceito muito grande e foi uma aposta muito bem sucedida, o programa fez muito sucesso, foi meu último programa na casa antes de sair e foi talvez o programa de maior sucesso, foi o último programa que eu fiz antes de sair, então acho que eu fechei com chave de ouro nesse sentido, né? Isso. Ibope, tinha Ibope incrível, tinha uma aceitação do público maravilhosa, a gente quebrou uma série de tabus. O Good News também foi um programa, um projeto muito bonito, era um programa que tinha um cunho social de importância enorme, a gente concorreu a vários prêmios com programas da Globo, e era um programa que tinha uma demanda, eu acho, assim, que as pessoas sempre questionavam isso, que só tinha coisa ruim na televisão, que a televisão precisava de coisas boas, então a gente veio com essa tentando atender a pedidos mesmo, né, de ter coisas boas na TV, coisas que falassem do bem, que trouxessem o bem, que promovessem coisas boas e falasse, né, que mostrasse de pessoas que tinham atitudes bacanas, né, que mostrasse o Brasil que dá certo, então era um programa também que eu tive muito orgulho de fazer. Então eu fiz, na verdade, tudo que eu gostava, eu não tenho do que reclamar nesse sentido, não. Ah, que bom. Que muito legal. Feliz durante a minha carreira de apresentadora. Pois é. Bom, você está ouvindo a Outra Web Rádio, sou Flávio Barbosa, estou entrevistando Cristina Lira, ela que foi apresentadora, agora é atriz. Você pensa em voltar a apresentar algum programa um dia ou já foi? Ah, não, eu não descarto de jeito nenhum, eu adoro apresentar e acho que isso daí eu não vou deixar mais de ser apresentadora, né? Eu sempre posso apresentar um programa ou outro, depende da proposta, tudo depende para mim, cada caso é um caso. Eu não sei generalizar as coisas dessa forma, sabe? Para mim cada caso é um caso, cada proposta é uma proposta, eu avalio com o maior carinho e se for alguma coisa que realmente eu acho que vai somar, eu vou aceitar e vou fazer com todo amor. Ah, entendi. Ok, bom, o nosso papo tá muito bom, mas você tem umas coisas pra fazer agora, eu também tenho as minhas. Então vamos pro bate-bola jogo rápido? Sim. Ok, então. Uma cor. Oi, desculpa. Uma cor. Uma cor? Verde. Ótimo. É, o ator preferido? Ator preferido? Wagner Moura. Atriz preferida? Giovanna Antonelli. O seu sonho? Meu sonho? Ser feliz. Meu filho feliz, todo mundo saudável, ter meus pais vivos e saudáveis o mais máximo de tempo possível. Por aí. A notícia boa que gostaria de ter dado? Gostaria de ter dado? Nossa, eu dou tantas notícias boas, eu adorei dar tantas notícias boas. Nem sei, eu me sinto realmente sortuda na minha vida, então as notícias boas aconteceram pra mim. Não sinto falta, sabe, de alguma notícia muito boa. Assim. O Flamengo? Meu time. Lucas? Amor maior que existe. E pra você, quem é a Cris Lira? Ah, eu sou uma pessoa que tento ser a melhor mãe possível, melhor profissional possível, melhor amiga possível, melhor filha possível. E às vezes eu erro, né? Como todo mundo. Mas vou fazendo o que dá e tentando também me divertir sem deixar a vida pesada demais, né? Tentando ter um pouco de leveza, mas às vezes eu sou muito racional. Apesar de ter um jeito assim meio desligado, meio espontâneo, sou falante, sou simpática, mas eu tenho um lado bem racional também, que eu organizo mentalmente as coisas, apesar de não parecer às vezes. Ok, Cris, por favor, mande uma mensagem para os nossos ouvintes. Ah, queria mandar saúde aí para todo mundo, muita felicidade. Se puderem, acompanhem a minha carreira. Tô com uma página no Face chamada Cris Lira Cenas, que eu vou botando agora algumas cenas minhas, dos meus trabalhos. Vocês podem ir acompanhando um pouco dessa trajetória, curtindo ou não curtindo. E é isso. Muita saúde, muito amor para todo mundo. Felicidade geral. Ok, e antes de encerrar, fazendo aqui um rápido merchan, fccrisleira.blogspot.com. Este que vos fala também é dono deste site. Vai continuar postando a Cris onde ela estiver. E Cris? E agradecer também, Flávia, você, pelo carinho de sempre, pelo apoio de sempre, me ajudar nessa trajetória toda. Você é sempre um apoio. Muito obrigado. Eu que agradeço por sua divulgação, com seu carinho, com uma energia sempre muito boa. Ótimo. Você e o meu tio Francisco Barbosa são as minhas inspirações. Você pode ter certeza disso. Fico muito feliz, de verdade, do fundo do meu coração. Admiro muito seu trabalho, seu esforço, seu empenho, seu profissionalismo e dedicação. Então, desejo muito sucesso a você também. Um beijo grande pra você e sua família. Valeu, Cris. E pra terminar, fala aquela frase que eu gosto. Qual delas? A do UFC. Vai correr ou vai, cara? Demais, né? Valeu, Cris, por tudo que você foi na minha vida, sabe? Pelo exemplo que você é, você simplesmente é demais. mil reverências a você. Bom, foi nossa entrevista com a Cristina Lira, ela que, inclusive, tivemos alguns probleminhas técnicos aos quais eu peço desculpas, mas a entrevista saiu direitinho, muita coisa a gente podia falar, mas ela tem o Lucas, eu tenho também a minha vida, enfim. Se eu pudesse, eu até faria uma entrevista como eu fiz na época da Mistureba Online, que durou até uma hora e teve muita grande audiência. Muita grande audiência é ótimo, mas infelizmente o HD do PC não aguentou. Uma pena. Bom, eu já vou lhe dizendo que a próxima entrevista do VHS, que vai ao ar talvez semana que vem, talvez em data oportuna, é com alguém que já foi um grande narrador, mas que hoje parou de narrar e hoje é simplesmente, hoje, dono de hotel. Vocês sabem de quem eu tô falando? Bom, é mais ou menos desse cara aqui, o próximo entrevistado do VHS. Vamos ao teaser. Vai, agulha. O Cruzeiro abre a mala e contrata atacante que era sonho do Galo. Joãozinho faz a mala e vai pra Espanha. Júnior diz não ao Atlético. Cicinho diz sim e fica no time. A era eletrônica da Fórmula 1 está chegando ao fim, agora no Globo Esporte. Olá, como vai? Muito boa tarde. O ex-jogador Júnior agradeceu, mas recusou o convite para dirigir o Atlético. Já as novelas Guilherme e Cicinho parecem estar chegando ao fim. O Atlético vai ter que quebrar um tabu de 73 anos para continuar o Campeonato Brasileiro. Lincoln Gomide, é a missão quase impossível. Olha, até hoje na história dos confrontos entre Atlético e Corinthians não foi possível, Guilherme. Os dois times jogam juntos, né? Num confronto desde 1929, foram 65 jogos e até hoje o Atlético nunca conseguiu fazer 5 gols no Corinthians. E esta é a diferença mínima de que o time precisa na quarta-feira. O desastre do Mineirão deixou jogadores e diretoria falando línguas diferentes. O início da semana foi mesmo complicado para a torcida do Atlético, mas, apesar de tudo, ainda resta uma pontinha de esperança. A paixão do torcedor balança, Guilherme, mas não cai. Eu tenho certeza que quarta-feira o atleticano vai se vestir de esperança novamente, eu tenho certeza. É isso que vale. Bacana os dois ali na Praça 7, alegres, para cima ainda que tenham perdido. Péssima atitude do vandalismo. Não tem nada que justifique isso. Isso vale para qualquer torcida. Boa noite. Boa noite. Pois muito bem, e você com certeza deve se lembrar dessa figura, mais ou menos assim. Repare bem, a festa em que se transformou o Mineirão, a torcida do Cruzeiro comparece em grande número, fecha o anel da arquibancada, o Mineirão está literalmente azul e branco, lá embaixo o rubro negro já está no campo de jogo, no primeiro jogo. 2-1 para o Cruzeiro, portanto, esqueça a Copa do Brasil, o regulamento de gol em casa, esqueça. Toque para o Rui, ela correu demais, Rui evitou, que finta do Rui, tocou para trás, Chorinho de bico, gol! O Cruzeiro chega lá! Lincoln Gomide, coloca teu nome na tela do VHS em breve. Vamos ouvi-lo, vamos ouvir por que ele narrou o jornalismo, por que ele largou o jornalismo e por que razão, meus amigos, ele não quer mais ser jornalista. Por que os filhos dele não podem seguir essa profissão? Eu me lembro de eu ter lido uma história da filha dele, quero ser jornalista. Aí o Lincoln subiu nas tamancas. Em breve, essa e outras histórias no VHS. O próximo entrevistado é ele, Lincoln Gomide. E agora vamos ouvir o tio da Cristina Lira, né? Carlinhos Lira, com seus grandes sucessos em 1963, reclamando do rumo que a bossa nova tomara, ele fez essa. Influência do Jazz, 2h13, você está no VHS. Misturando, se modernizando e se perdeu. E

Pensam que vão. Ah, ah. Blue Flag Zoom não vai a lugar nenhum. Blue Flag Zoom não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado. Se quiser voar, se quiser voar. É. Pra lua taxa é alta, pro sol intensidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. O seu Blue Flag Zoom não vai a lugar nenhum. Blue Flag Zoom não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. É. Pra lua taxa é alta, pro sol identidade, mas já pro seu foguete viajar pelo universo é preciso meu carimbo dando sim, sim, sim. Seu Blue Flag Zoom não vai a lugar nenhum. Blue Flag Zoom não vai a lugar nenhum. Mas ora, vejam só, já estou gostando de vocês. Aventura como essa eu nunca experimentei. O que eu queria mesmo era ir com vocês. Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. Adoro o Blue Flag Zoom, pode partir sem problema algum. O Blue Flag Zoom, pode partir sem problema algum. Boa viagem, o Blue Flag Zoom, pode partir sem problema algum. Blue Flag Zoom, pode partir sem problema algum. Boa viagem, meninos. Boa viagem. Do you know, girl, as we live life, we learn many, many different things about ourselves. And there's one thing I've learned for sure. As our love has grown from day to day, year to year, I just can't help the way I feel about you. And with each second that passes by, I realize that that's something that could never change. Thank you. sim, é rádio. Bem perto da estação, com Jesus numa cruz toda encardida, contava histórias do sertão. Sem saída caíram no mesmo beco, o boi que virou assada só, o arvoredo que hoje é galho seco e o rio que hoje é pedra e pó. Oh, oh, oh. Desceu a fala, um José foi ao brejo sem voltar, um João sucumbiu levando bala, e Maria casou longe do altar, e a criança magrinha e barriguda tem farinha com água quando tem. Ele diz para o povo: não se muda, essa terra do inferno é refém. Oh, oh, mormaço, pouco brilho, maldição fez o mal que não se faz. Fez partir sua mulher e os seus filhos nos trilhos do trem do nunca mais. E o povo baixando a cabeça, como quem para um sermão dissesse amém. Apesar dessa vida tão avessa, ainda guarda ilusão pro sol que vem. Oh, oh, oh. Web Rádio, agora 12h26, horário de Brasília. Do-do-do-do. But what is that was always meant is a ribbon in the sky for our love, love we can lose. With God on our side, we'll find strength in each tear we cry from the uma das mais belas criações de Steve Wonder. Aliás, ele para fazer música bonita, meu Deus. Ribbon in the Sky, de 1982. Antes, Ivan Lins com Velho Sermão. Camel, banda norte-americana, regravando um grande sucesso de Elvis Presley. O Can't Help Falling in Love. Raul Seixas, Carimbador Maluco. Aliás, pedido do Gabriel Dias, que fez aniversário essa semana. Valeu, Gabriel. Feliz aniversário. Ele pediu Raul Seixas, a gente claro faz. Antes ainda, Kate Bush com Babushka e Carlos Lira, o tio da Cris, influência do jazz. 2 horas 32 minutos, mandar um grande abraço, um grande salve pro meu irmão Humberto, que tá na escuta aqui do VHS. Valeu, Humbertão! E ele ainda mandou uma mensagem singela, mané. Pois bem, vamos ao último bloco comercial e já já o Arquivo do Humor com mais uma pérola do programa Francisco Barbosa. Um jornal dos jornais, mais ou menos com jeito de você faz parte da história. Até já, pessoal! Vem, abre seu coração, você é um de nós e traz sua emoção. Próxima quinta, é futebol internacional na Rede TV. UEFA Europa League com

Não foge que não pica. Foge! Exatamente. Né? Tá certo. O mais moderno do mundo. Chega de ser picados por abelhas. Compre já o repelente japonês. Não foge que não pica. Tá bom. Tá. Para, Hélio Júnior. Bora, vamos às notícias sérias agora. Para com essa música também, Paulo Roberto. Babosinha, Ponte Rio-Niterói vai ter um novo esquema de fiscalização a partir do dia 1º de dezembro. Ah, é? É que atualmente, né, Babosa, o motorista infrator, ele tem que ser parado e em seguida notificado por um policial. Sim. Já com esse novo esquema de fiscalização, o motorista atrapalhão vai ser filmado e notificado. Ser filmado e notificado? Mas por que o Paulinho botou esse ar? Não sei. Fazer bagunça? O Paulo Roberto tem que atravessar a ponte. Ele passa no maior canhão lá? Não, o Paulo Roberto é um motorista cauteloso e prudente. Ah, bom. Mas, ô Barbosa, o motorista, ele vai receber a multa em casa. Ah, é? E o detalhe, aquele que joga lixo também pela janela do veículo vai dançar. É isso aí. Agora, haja bloco de multa, hein, mano? É verdade. Mas qualquer coisa... Já sei que o Hélio Júnior vai ligar pra casa do Flavinho, que o pai do Flavinho é presidente da ponte. Os caras, vai quebrar meu, o galho, os caras, meu. Vai quebrar os lances todos lá, ó. Ei. Direção da ponte, assim, alô. É. Alô, seu Flavião, aqui é o Hélio Júnior. Quebra essa aí, foi mal. Vai, Elinho. Vamos lá, Barbosinha Eco 92 tem mais uma novidade. Qual? Frequentadores poderão contar com serviço de achados e perdidos. Peraí. Agora que eu entendi, peraí. Você falou o quê? A Eco 92. Eco 92? É, mano. Tá maluco ali, ô. A gente tá já virando o século em 99, Hélio Júnior. Mas eu peguei lá nas coisas Maurício, mano. Essa... Foi ele que mandou. Tá, um abraço. O Elinho pega lá, tem Hélio, um monte de Hélio, coisa Hélio lá. Hélio de Souza, Gomes Júnior, acabou. Jornais, para com isso. Coloca a parou! Jornal dos Jornais. Ai, ai, rapaz, o Hélio, isso que você colocou, acho que você deve ter se confundido, era a pauta pro Você Faz Parte da História, e não pro Jornal dos Jornais, talvez seja essa a confusão, sem o Maurício Menezes, na verdade ele tinha ido a São Paulo e não a Vitória, foi uma das ausências dele, era uma bagunça, imagina se ele tivesse lá. Pois bem, foi o arquivo do humor desta semana. Semana que vem tem mais. E muita gente tem me perguntado se tem mais coisas, além do Francisco Barbosa. Eu vou dizer, tem. Tem Turma da Maré Mansa, tem Patrulha da Cidade. Enfim, muita coisa vem aí pra vocês, ok? E agora vamos começar o nosso último bloco musical com o Prentice, que em 2005 nos deixou por causa de um ataque cardíaco, mas também deixou muita coisa boa. Entre esse clássico, entre essas coisas boas, esse clássico da MPB, que com certeza marcou a vida de muita gente. Prentes com Não Diga Nada. 9 minutos para as 3, você está no VHS. Não diga nada, nos seus olhos vai nascer a madrugada. Sonha pra mim um sonho lindo. Nos seus olhos vejo um filme colorido. Um momento de esquecer esse mundo absurdo, mas não pense que eu fico mudo por não ter razão. Não diga nada, talvez eu encontre o caminho. Não diga nada, entre nós não existe segredo. Não diga nada, deixa o vento varrer as palavras. Olha pra mim. Não diga nada, nos seus olhos vai nascer a

Que eles faziam de música bonita não tá no gibi. Não é só mais uma vez, não é só ego, não é só também Fica Comigo. Enfim, grandes clássicos que o Placa Luminosa fez e que com certeza estão no coração de todos que os ouviram. É o Placa Luminosa, banda que já contou com Jessé como vocalista, cantando Faz de Conta. Antes, Elvis Presley, Tutti Frutti e Prentice, Não Diga Nada. Bom, 3 horas, 2 minutos, um recadinho. Nesta quinta-feira, a partir das 8 da noite, você tem o Papo de Doido com a equipe de freaks mais maluca da história da Web Rádio Brasileira. O Papo de Doido, que foi ao ar na quinta-feira passada, foi em dose dupla, o 26 e o 27. Não percam o Papo de Doido número 28, você vai gostar muito, vai se divertir, eu mesmo ouço, eu me divirto. É o Papo de Doido, toda quinta-feira, 8 da noite, aqui na Ultra. E atenção, hein? Em outubro, a Ultra Web Rádio vai ser a primeira web rádio brasileira a transmitir um jogo do campeonato mexicano. Falo do grande clássico mexicano, Chivas e América, ao vivo com a narração de Diego Ramon, e eu estarei nas reportagens. Não perca, dia 5 de outubro, a partir das 8 da noite, a transmissão histórica de Chivas e América. Exclusiva ao vivo aqui na Ultra. Muito bem, são 3:03 e é hora de irmos. O VHS número 9, sendo o segundo VHS aqui na Ultra Web Rádio, termina agora. Eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, a vocês pela fenomenal audiência. Também quero pedir desculpas pelas reações exageradas que eu dei durante o programa e também pelas gaguejadas. Afinal, não dá pra aceitar até ser motivo de chacota por causa do massagista que tira a bola dentro do gol. Mas a vida continua, essa que é a verdade. E domingo que vem, ao meio-dia, um VHS inédito. Se você perdeu o VHS, na página da Ultra Web Rádio, ultrawebradio.blogspot.com.br, você terá a gravação desse programa para ouvir quantas vezes quiser. E este programa também irá ao ar em horários pré-determinados pela diretoria da Ultra Web Rádio, ok? Não perca, você que perdeu esse programa, você vai gostar muito, a entrevista com a Cristina Lira ficou muito boa, ela é uma fofa, ela é uma linda, etc. Você vai ficar agora com a programação musical da Ultra Web Rádio, e como eu falei, repito, volto domingo que vem, às 3 da tarde, aqui na Ultra Web Rádio, porque você sabe que isso sim é rádio. E a gente termina com aquele que foi o tema da natação nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, até aproveitando a carona do anúncio de Tóquio como sede dos Jogos Olímpicos de 2020. Aliás, se calhar Tóquio já tem as instalações até prontas para os Jogos. Christopher Cross com A Chance for Heaven. 3 e 4, muito boa tarde a todos. A gente volta na semana que vem. Aquele abraço, gente. Tchau, tchau. Boa noite, meu irmão brasileiro! Maestro, sua vez, maestro. Amiguinhos, por hoje é só.